Ah, não, é a Panini também. É que tá rolando uma treta com o mangá, né? Isso, e o da Panini também. O JBC pegou os mangás lá, pelos motivos dele, e a Panini foi dos quadrinhos, cara. Que ela foi lá nos Impossíveis e tal. Sendo que foi o que eu tava comentando com o Load, cara. Porra, eu fui um cara que voltei até a ler quadrinho muito por causa de scan, cara. E, porra, tem N problemas, assim, com a Panini. O Ken, quando chegar, ele vai vir com pistola, porque ele é um dos caras que reclama bastante de muita coisa que ela faz. Eu aqui no Rio, cara, ó, eu trabalhando no centro do Rio de Janeiro, tipo assim, o centro do Rio de Janeiro mesmo. Porra, não chegou Vagabond 15 até agora, cara. Já passou, vai passar 2 meses e não chegou. Ele é maluco, não chegou até agora, eu tô parado no 14. Eu fui lá no camarada, no da banca, né? Eu sou um dos poucos divãs, né, que chega lá. E aí, meu camarada, como é que tá? Não sei o quê. Eu, e aí, Vagabond? Ele, pô, mano, não chegou até agora. Porra, pra mim tem a cara de pau, cara, de lançar essa porra do Rebirth aí, da DC. E tem história que tá faltando, cara, que tu vai ler assim, tipo, não tem o fio da picada lá, né? O que eles fizeram de palhaçada nisso aí foi a especial mesmo do Rebirth, né? A primeira, quase ninguém conseguiu, né? Uhum, tem que comprar pela Amazon lá, a versão capa metalizada, que é R$16, sei lá. Nossa, cara, tem muita coisa assim que ela vacila. Então não tem como botar a mão no fogo por ela e falar assim, ah, beleza. Mas a treta do JBC foi outra, cara. A treta do JBC, porque a galera falou que eles derrubaram a internet, derrubaram todos, né? Na verdade, eles obrigaram um site só a tirar os mangás, porque os caras estavam cobrando acesso VIP para o pessoal ler. É muito absurdo um conceito desse, né, cara? Tá louco? É, então, dureza, né? Aí eles te mandaram tirar, tal. Eu tava até vendo um vídeo agora há pouco ali explicando, né? Não teve um processo, né? Igual o pessoal tá falando, né? Chegou a cartinha do processinho pra eles lá, né? Eles só falaram, ó, tira aí e é isso aí. Até falar aqui, porque a gente não gravou antes, essa questão desse papo a gente puxou porque a gente tava falando da de novo e da... Tem uma outra, um outro bloqueio aí também que é foda, desgraça, que agora eu não lembro o nome. Ah, que eu lembro é só o de novo que o pessoal, tipo, reclama muito, assim. Eu lembro que a Ubisoft tinha um que, tipo, o nego conseguia craquear fácil e quem é que comprava o original que se fudia, porque era uma bosta de lidar com aquilo. Só que eu acho que já cancelaram. Tá vendo? Isso. É uma parada que não é nem... Proteger em si, né, cara? Porque, vamos lá, coisa de informática. Mas, irmão, é só você dar tempo à pessoa que ela vai conseguir desbloquear. A Apple gasta, tipo, zilhões, assim, botando lá no alto. Cara, esses tempos aí descobriram um destrave do Wii U, não sei se vocês viram, pra rodar os jogos pela HD. Já tá rodando já isso, cara. Inclusive, quando eu comprei o Shin Megami Tensei lá com o camarada, ele falou que o Wii U dele já tava rodando os jogos já. E ele rodando de Splatoon, online, tudo. E é um absurdo, né? O negócio usa uma falha que tem no browser pra abrir não sei o que, né? Caraca, mano. Esses caras que fazem esse tipo de coisa estão de parabéns. Não, mas é um bagulho foda. Tipo, uma vez eu tava com... Eu trabalho com celular lá na minha empresa, né? Tipo, eu sou o carinha do celular, basicamente. Aí vem um carinha do celular. E um maluco diz, pô, o celular tá bloqueado aqui, que ele tinha colocado um Gmail qualquer, daí foi feito o reset, e daí deu alguma atualização do Android, acho que 6.0, 6.5, assim, e bloqueou, e tinha que ter colocado o Gmail que tava naquele celular. E o maluco não sabia. Cara, o que que eu tentei fazer pra desbloquear aquela bosta, cara? Eu lembro que tinha... jeito de tu acessar a página de configuração. Tipo, tu não pode acessar nada, no menu, nem configuração, nem nada. Tem que colocar o negócio do Google ali e tentar ultrapassar. Cara, o quanto de coisa que eu tentei pra burlar aquilo é foda, cara. Eu consegui pelo menos acessar as configurações, mas não consegui desbloquear essa porra, cara. Fiquei muito puto. É muito... Aquilo ali tem um... A gente tá falando aqui, parece até que a gente é pirateiro, né? Mas isso aí do celular, de graça, tem um desbloqueio sim, só que você tem que fazer via o meio que eu conheço hoje, que aparentemente funciona, pelo um pendrive, você espeta um adaptador ali, eu esqueci o nome do cabo, pro pendrive, e ali ele dá um reset no coisa, porque esse bloqueio, que é um bloqueio até bom, ele é via software e você não consegue fazer isso que você for, você não consegue fazer nada. E mesmo se você for na operação crua lá do Android, ele não deixa, porque ele tá dentro do sistema operacional. Então, mesmo que você mexa lá dentro e desse um reset, como era antigamente, hoje, quando tu liga o celular, tu não consegue mais fazer nada. E tem uma paradinha que eles já arrumaram pra burlar. O da Apple tem, cara. Só que o da Apple, meu irmão, os caras combatem, caralho, com unhas e dentes, filho. Na hora que sai na internet, os caras vão lá, já arrumam um novo modo, não sei o quê. Até porque é uma maneira que o celular deles é conhecido por vender bem por isso, né? Por ter essa segurança toda. Já foi até pior antigamente, mas hoje em dia melhorou bastante. Tanto o sistema deles, como essa questão de celular, né? De smartphone. dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão nos ouvindo. Tá começando mais um Locadora TV, agora podcast Locadora TV, um podcast Locadora. Esse nome é horrível, né, cara? A gente sempre é. É, rapaziada. Não, cara, podcast. Eu falo lá no Twitter, é podcast Locadora TV, cara. Pra mim é de boa. Então, dá uma sonoridade mesmo. Podcast Locadora TV. Hoje estamos aqui com os sonistas. Quem o? Opa, e aí, galera? O Desgraça. Olá, pessoas. E o nosso camaradinha que usa o Mega Buster, mas hoje ele vai se portar, sei lá, ele vai pegar aquelas blades lá do Kratos, né? O Opa! Pô, tem um monte de Porsche do Mega Man pro PlayStation 3, cara. Porra, como assim? Ah, mas verdade, não tem um jogo próprio, né, cara? Cara, o Mega Man não tem um jogo próprio, acho que faz uns bons anos, hein, cara? Ih, lógico que tem um muito bom aí, chama Might Number 9. Top, caralho. Porra, o cara já começou. Vai começar assim, começou já na baixo, não, mano. Começou na agressão, porra, que sacanagem. Mas não, cara, mas teve Mega Man lançado pro PS3, cara. Mega Man 9 e Mega Man 10, eles foram, né? PS3 e Xbox 360. Sim, sim. E pro Nintendo Wii também. Ah, é verdade, seu Puyi depois, né? Mas Puyi, ninguém liga, né? Puyi é aquela, como eu falei, aquele bom peso de papel que a sua avó joga quando ela vai na tua casa. Que isso, meu filho? Vó, vem aqui, vamos fazer uma dancinha. Mas, enfim, eu brinco, gente, tô brincando, tá? Eu tenho o Wii, mas realmente eu não ligo, mas eu tenho o Wii, tá? Mas... realmente, não liga ele nem na tomada, não. Mas hoje a gente vai fazer o seguinte, como essas semanas aí, últimas semanas que se decorreram foi o suspiro final do PS3, né? A última unidade dele, se eu não me engano, lá na Japa, saiu, acabou, as fábricas pararam de fabricar PS3, só fabrica PlayStation 4. Nas ocidentais, ainda pode ter fabricar alguns, mas com o tempo vai cessar também. E acabou, tá com o servidor, tá com tudo. Quando falaram acabou o PlayStation 3, já tinha nego, caralho, fudeu, vai acabar meu Dark Souls, porque eu não posso jogar, vai acabar o servidor, não. Aquele que tá lá safado, né, dos caras, nossa, acabou o PlayStation 3 aí. Nossa, velho, como assim? Tá nublar, né? Temer vai renunciar, né? Tá nublar, tá nublar. E, tipo, acabou o PlayStation 3, não acabou, o servidor tá lá, tá tudo lá, por enquanto também, né? Não vamos ser também tão bonzinhos nesse ponto, mas foi lá, um console muito bom. Eu, sinceramente, eu elejo, não tem como falar que ele é melhor do que o 360, 360 é melhor do que ele. Eu acho que os dois combateram um bom combate, né? Foi bem pau a pau. Mas o console que teve um começo meio conturbado... foi assim no início, né, que o PlayStation... Eu lembro que nego reclamava pra caralho que não tinha jogo direito. Eu acho que foi quando que lançou, acho que 2006, né, o PlayStation 3. Por aí. Sim, sim. E tipo, o grande lance, tipo, o título dele que eu lembro assim de cabeça agora é o Metal Gear 4, que veio lá pra 2008, mais ou menos. Cara. Sim, não só isso também, cara. Ele tava tendo problema de vendas no começo porque ele era um console mega caro. Teve até, eu não lembro se era agora propaganda, se foi um acionista que disse, se vocês procurarem, vocês vão achar melhor. É que alguém soltou a seguinte frase, cara, PlayStation 3, pra você comprar um, você tem que ter dois empregos. Tipo, os caras falavam isso. Só o Julius comprava, então. Cara, não, você falava, os caras falavam essa porra com orgulho, como se isso fosse foda pra caralho, né? Então, realmente, tipo, tem questão de venda no começo do PlayStation 3, foi meio complicado, quanto mais que eu acho que o Xbox 360 veio primeiro, teve esse lance também. Uhum. Não, e veio com uma proposta diferente também, né, cara? Umas coisas assim, a gente pode falar, não queimando o PlayStation 3 de começo, mas umas coisas boas também que o X trouxe nessa batalha de Xbox e PlayStation, foi que o Xbox, ele tinha... pode-se dizer assim, uma arquitetura mais amigável, né, cara, no começo. Sim, tipo, sim. Tanto é que ele foi o grande console pra indies. Hoje, porra, a Sony assume isso, a Nintendo, porra, logo a Nintendo, né, assume essa parte também de indies, fala que o Switch é uma máquina de indies, né, mas quem começou com isso tudo foi o 360. Então, no começo também, o PlayStation sofreu com isso, cara. Parece que a arquitetura dele, a galera falava que era difícil de se programar e tal, sim. E a Sony conseguiu reverter isso no futuro. Mas, no começo, era... Não, mas tanto que, tipo, era que nem Super Nintendo, Mega Drive, que, tipo, tinha... Mais que Super Nintendo tivesse algumas coisas melhores, assim, nego ainda conseguia cagar a porte pra ele, que tinha jogo multiplataforma, tipo, Earthworm Jim. O Earthworm Jim do Mega Drive, e, cara... Tu vai jogar no Super Nintendo, tem umas paradas muito absurdas, assim, de... Sim, sim. Tipo, de do sol não funcionar direito, coisa assim, no Mega Drive vai certinho o negócio. Eu sempre pensei que esse jogo era exclusivo do Mega Drive, cara, te falar a verdade. Pô, a melhor plataforma pra jogar esse jogo é o PC, cara, é Master Race. Na época não era nem Master Race. Cara, o Earthworm Jim é a melhor versão do Sega CD, cara. Nossa, pô, eu sabia que tinha. Caralho, foi longe, hein. Foi longe. Foi um console que teve vários problemas. Outro probleminha também que o PlayStation 3... Cara, a gente começou já falando dos problemas do console, né? Mas o outro probleminha que o PlayStation 3 tinha, cara, que o primeirão dele, ele tinha um problema foda de fritar processador, né, cara? O console aquecia pra cacete a primeira versão. Fui vítima, cara, dessa versão aí. Na verdade, eu tive dois com o PlayStation 3, na verdade, né? O primeiro foi me dado de presente, o segundo eu comprei com meu salário suado. Olha só que bonito. Fabricado no Brasil ainda, vinha lá bonitão, assim, na embalagem do segundo, fabricado no Brasil, tipo, é quase época de Copa, não sei o que lá, essas porra todas. Depois de uns 5 anos de uso desse console, ele começa a apresentar uns problemas, cara. E quando começa a apresentar esses problemas, você já leva na técnica, o cara já manda real pra você, que talvez não tenha como salvar, pode tentar um negócio no máximo, vai alongar ele. Na verdade, a maioria dos videogames dessa geração, ele tinha aquele problema da solda LED free, né? Que é uma solda que ela tem uma quantidade menor de chumbo dentro dela, que tem pra ela ficar disforme, né? E dá esse tipo de mau contato pelo superaquecimento mesmo. Eu lembro que o Play 3 tinha muita galera que fazia aqueles mods, né? Colocava uns coolers, né? Um esfriador assim, cara. Todo mundo vendia esse kit de resfriamento do... Mas eu vou te falar que, pelo menos na minha percepção, era um videogame... O hardware dele era mais estável do que o Xbox. Sim, não, isso de certo, LED vermelho aí no Xbox não tá no gibi. Cara, o Xbox, ele ainda tinha, o 360, ele ainda tinha um problema de certos jogos que você comprava e ia jogar, eles davam erro no começo, aí tinha que vir a Microsoft reparar essa coisa. Quando o PlayStation 3 realmente ele começou a se firmar no mercado, eu não sei o que deu no 360, que toda hora acontecia isso com um jogo novo que era lançado pra ela. Dava algum bug, dava alguma merda, que o jogo dava pau, dava tela azul, dava um caralho a quatro. E tinha aí lá a Microsoft ter que consertar a porra dos erros. Eu acho que já até um Gears deu esse problema, cara. Tipo, a galera ficava puta com isso. E isso aí já era a época que o PlayStation começou a se estabilizar, já veio versão Slim, essa coisa toda aí. Foi, como o Senna falou, ele como peça de hardware, cara, é muito... muito bonito. Tudo dele ali, cara, por mais que a Sony tenha feito também uma babaquice na época de querer deixar ele fechadinho com questão de ele não... Ele é um videogame que o sistema operacional dele não conversa bem com o Windows, cara. Você tenta pegar o HD e você quer fazer o backup das tuas coisas, tu joga pro Windows, tem que fazer N gambiarras pra você conseguir copiar aquilo que tá ali dentro e tal. Mas se você pegar ali o sistema dele, cara, eu acho o sistema dele muito bonitinho, muito redondinho, muito prático. Era coisa da época, né, questão de você poder botar fotos no videogame, vídeos, né? Hoje, puta, isso aí tu... Nego nem se preocupa mais com isso. Ah, vai ver YouTube, vai, sei lá, botar num aplicativo que a gente joga aqui dentro do videogame. Mas ele tinha toda essa parada. E ele tinha um negócio também que era muito legal, que ele tinha uma conectividade com o PSP também, né, cara? Quem tinha o PSP conseguia fazer umas sacanagenzinhas ali no videogame. Eu nunca fiz. Não sou nem curioso pra fazer. Ah, cara, mas... não rende muita coisa não. Eu já fiz com vida. Com vida ele também tem essas paradas todas assim. Mas, cara, eu vou te falar a verdade que não se aproveita muito não, cara. No Vita, o que você tem? Você tem... Você pode controlar o seu PlayStation 3 pelo Vita, né? Só que, tipo, dependendo da sua conexão, a qualidade não fica muito legal. É, tipo, porra... O problema é esse, né? Não fica 1080, né, cara? Você vendo seu PlayStation 3 ali em 480, foda. E, cara, alguns jogos dava pra você jogar. Tipo, o jogo ia estar no PlayStation 3 e você podia jogar ele via remoto pelo PS Vita. Creio que deveria ter algum jogo também que dava pra jogar pelo PSP. Mas, tipo, a conectividade entre eles era muito pouca, cara. Não era aquela parada que você fala, caralho, foda. Era pouca coisa, cara. Pouca besteira. Nada que vá mudar muito sua vida. Ô, louco. É fogo, cara. É tipo assim. Eu acho que os dois consoles, a gente pode falar aqui, tá falando do PlayStation 3, mas os dois consoles que seguiram juntos nessa geração, que foi o PSP e o PS3, depois o Vita entra, porque o Vita também tem um negocinho de conectividade com o PS3, mas o PSP e o Vita, eles são consoles, assim como material de hardware, como a gente estava comentando, né? Eles são excelentes, cara, são excelentes. Você botar assim, você vê, podem ter os probleminhas e tudo, mas, porra, eu achei muito acima da média da Sony, cara, porque não subjugando o PS2, mas o PlayStation 2 é algo bem simples quando você para olhar. E o PlayStation 3 não, quando ele sai, desde a época que ele saiu, ele se vendia como uma máquina mais rebuscada, né, por questão até do esse preço maluco dele e tal, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, esse preço louco dele e tal, era um console que realmente foi acima da média, mas como o mercado de videogame já nos mostrou, cara, você não precisa ter o console mais fuderoso de memória, de placa de vídeo e tudo, E, cara, não vai ser, muitas vezes ele não é o melhor. Muitas vezes ele fica até em último, pra falar a verdade. Não, cara, o único que eu quero falar é exatamente isso. Você falou nessa questão de reverter, cara, apesar de, como falou, teve complicação e tal, depois o PS3, ele virou um console muito acessível pra qualquer um, cara. Tipo, hoje em dia, até hoje em dia ainda, você até tava comentando que você conseguiu só por R$300. Hoje em dia ainda você consegue o PS3 por aí, cara, a preços ótimos. Como eu falei, o meu segundo PS3, o primeiro queimou, pô, eu preferi comprar um novo do que tentar consertar o antigo, cara. Tipo, foi mole comprar, eu acho que comprei o meu por 800 conto na época, zerado. Tá aí até hoje, cara. Até hoje eu jogo ele, tá funcionando direitinho. Então, tipo, vai ter link no post aí pra galera que quiser comprar. Link no Submarino aí, né? Submarino, Saraiva, menos lojas americanas, se da puta. Isso. É, mas, cara, mas realmente ele virou um console muito acessível. Tipo, até hoje você consegue um PS3 tranquilo. E, cara, ele é um videogame que eu olho pra ele e falo, cara, eu não desfiz nem do meu PS2, mas querendo ou não, o PS2 ele tá guardado. Mas, tipo, eu não consigo olhar pro PS3 e falar, ah, cara, eu vou me desfazer dessa parada, tipo, eu não vou jogar mais. E tem muita coisa ainda que é só pra ele, cara. Até o Belo agora ele falou, tipo, eu não tinha pensado nisso. Cara, e quando desativarem a PSN dessa porra, cara, o que vai acontecer com aquela caralhada de jogo que tá ali? Chora, cara. Não, porque ainda... porque ainda... Não, cara, mas porque ainda, tipo, por exemplo, há muito jogo que você tem porte, jogo PS2, jogo PS1, que você tem porte pro PS3, ele não tem porte pro PS4 e muito menos pro Vita, cara. Tipo toda a gama que você tem no... O PS3 não é nem a metade que você tem no Vita, cara. Eu acho que tem uns 5%. Isso é uma parada maneira do console, né? Que tanto é que a Sony não quer fazer no PS4. Ela botou uma desculpa lá. A Sony botou uma desculpa falando que não faria isso porque o console, o hardware do console não suporta e tal. Depois veio uma galera falando que, porra, suporta sim. Não, mas a Sony não, cara, quer... O que parece disso aí, eles não quererem colocar, tipo, o jogo de PlayStation 3 é que eles contrataram aquele serviço lá de... Eu não lembro de nome da empresa. HK, eu acho que é HK. Eles contrataram, compraram a parada lá. Daí, tu pode jogar jogo de PlayStation 3 devido àquele PlayStation Now. Só que daí, tipo, precisa de internet boa e o cacete A4. Alguém já usou essa porra? Claro que, cara, não tem como usar essa porra no Brasil. Tipo, é impossível. Quer dizer, não sei se tem que ter uma conta americana, mas eu vejo a conta, minha conta brasileira que não dá. E, tipo, eu não consigo nem fazer, tipo, as outras funções de transmissão que, tipo... Tu pode jogar pra dois se tu tiver um amigo na PSN e tu fazer uma conectividade dele. Daí é como se ele estivesse jogando no teu console, saca? Só que eu não consigo porque minha conexão, tipo... É, eu tenho 10 MB de internet aqui, eu coloco no PlayStation 4 e nunca pega nenhum direito. Assim. Mas é o Wi-Fi da conexão, né? É o Wi-Fi, né? Não, o Wi-Fi é cabo, eu já usei cabo e não... Caralho! Eita, pô, aí é realmente eu falar, né, cara? Tipo, o cabo pelo nome de burro. Cara, meu cunhado... Arroba oi, né? Arroba oi, depois eu boto um bip lá. Sim, meu cunhado tem, tipo, a porra de um Xbox One, ele consegue direto, tipo, pegar 10 mega de conexão num, tipo, sei lá, pra baixar um bagulho, cara. E, tipo, nunca vi ele reclamando de conexão na internet também, cara. Então, é coisa da, tipo, ser bem porco, assim. Eu até lembro que quando lançaram o Pro e o Slim, disseram que mudaram a placa de conectividade da internet, de Wi-Fi, o cacete A4, que é pra ser melhor. Não testei ainda. Ah, cara, eu uso no PlayStation 3 aqui, tipo, tive um aumento de internet foda agora. Tipo, realmente eu notei a diferença, acho que tá mais rápido, mas realmente, por exemplo, se for jogar usando Wi-Fi, cara, fica a negação foda, cara. Tipo, eu cheguei a jogar um pouco tempo com o Belo, tipo, o Belo jogou lá com um camarada lá, sei lá, o cara, acho que era chinês, né, Belo? Maluco lá, aquele fantasma, cara. É, aquele Street Fighter pavoroso. Tipo, o Belo falou que a conexão do cara tava lento pra caralho, eu já consegui jogar mais normal com ele. Então, tipo, realmente é uma parada complicada. A Sony, ela é meio varada na água em questão de conectividade, cara. Pra jogar o Garou no PS Vita também pelo Wi-Fi é, porra, cara, é um parto. Tanto que você quase não acha a gente pra jogar, que é uma merda. Lembrando que o Ken falou dessa questão de conectividade aí, cara, isso aí foi uma coisa que o... Quem passou menos, a gente pode dizer que foi o Xbox, né? Mas o PlayStation 3 passou por esses probleminhas, né? E o Wii também teve probleminhas na época, já que a gente tá só fechando a geração deles, com questão de internet. Tanto é que a Nintendo até hoje briga muito com isso, e a Sony também foi uma que parece que no PS4 que ela começou a andar um pouquinho mais na coisa, mas na época do PS3 a galera reclamava muito de questão de você entrar no jogo e dar problema e tal. Depois ficou redondinho e tal, mas A galera reclamava muito dessa questão de, tipo, porra, tô num jogo, aí entra, porra, aí começa aquelas ligueiras doidas, né? Ou o cara tá num canto e você já tá no outro, o cara tá te vendo, tu ainda parado e tal. Mas isso foi um problema foda, assim, da geração, né? É um ponto importante. Eu aqui, eu vou começar puxando então o meu, pra até dar um tempinho pra vocês pensarem. Momentos assim, marcantes no console. Eu posso dizer, cara, que meu momento marcante foi quando eu botei ele aqui no meu quarto, liguei ele e botei pra rodar o Last of Us pela primeira vez, cara. Olha aí, e quando eu vi aquela... Vai chorar. Cara, quando eu vi esse jogo rodando no videogame, eu não acreditei, cara. E o meu modelo, se você procurar e tiver na internet... O meu modelo não é o primeiro fabricado, mas é o primeiro modelinho lá, já acho que a última versão dele que saiu. Que tem duas portas USB na frente. Eu tô até olhando ele aqui só pra conferir. Portas USB na frente. Eu acho até um modelo bastante bonito. Quando eu vi, e ele berrando, porque ele tava girando a ventoinha o máximo que ele podia pra fazer aquilo, tu vê que o cara tava fazendo esforço, eu falei assim, caralho, meu irmão. Aí, no Last of Us, eu percebi assim, o cara, esse videogame tem um potencial do cacete. Sim, tinha, sim. Né? Porque quando eu peguei, já tinha acabado, mas esse videogame tem um potencial do cacete. Cara, tinha alguns entusiastas ainda do mercado, eu mesmo já soltei essas daqui, o desgraça é contra essa opinião, de que tem muita gente ainda que diz que esses consoles, eles ainda tinham um pouco mais de vida para apresentar mais algumas coisas, que ainda não tinham usado o máximo total, tanto do PlayStation 3 quanto do Xbox 360, mas tipo, a galera tava querendo apressar essa geração, porque essa última já tava com 10 anos no mercado. Então, tipo, meio que o gamer tava ficando meio chato já com isso. Então, mas tem gente ainda que é adepta ainda de dizer que tanto o PlayStation 3 quanto o Xbox 360 ainda, eles terminaram sem dar o máximo de si. Né? Eu posso dar minha opinião nesse ponto, cara. Eu concordo contigo, quem concorda um pouco com desgraça. Realmente, eu acho que tinha que andar as coisas... Mas quando você pega os jogos de final de geração do PS3 e do 360, cara... Pô, você pega o Gears of War 3 no 360, fala assim... Caralho, meu irmão. Você pega um Last of Us ou um joguinho desse bem feito no finalzinho também... Fica, caraca, o videogame realmente é tudo isso. Cara, o Last of Us, quando eu joguei... Eu até hoje eu não acho ele algo muito diferente do que... Sei lá, um jogo desse de começo de PS4, cara. Eu não acho. Claro, tem suas diferenças em algumas partes e tal. Mas, cara, eu não consigo achar. Ô, Bel, você não precisa nem entrar muito, cara. O próprio... Saiu aqui pros dois, né? O próprio Persona 5, ele trouxeram a versão PS3. Sim. E você mesmo falou, né, cara? Que não tem... Tipo, tirando uma coisa ali ou outra lá do gráfico, com cores e tal. Tipo, mas ele não é muito diferente na funcionalidade do outro jogo, né, cara? Tipo, realmente é uma parada a se pensar nessa questão, né? Sim, mas vocês estão pegando o exemplo mínimo possível, né? De poder. Porra. A porra de um Phantom Pain. O Phantom Pain vai jogar na porra do PlayStation 3 no PlayStation 4. Cara, a diferença é totalmente notável, velho. Phantom Pain. Por exemplo, o Phantom Pain no PlayStation 3 é 30 frames por segundo. No PS4 é 60. E, tipo, tu vai ver como é que eles chamam? Pra criar o cenário, assim, a longa distância. Saca? Uhum. Né? Que dentro do PC que tem que diminuir essa configuração pro teu PC não explodir quando ele é muito ruim, saca? Caralho, eu passei por isso. E tinha experiência própria aí nessa frase, né, velho? Eu acho que é Fog of Vision, alguma coisa assim. Uhum. Tipo, é bem menor. Cara, dá pra ver que precisava de uma nova geração. O problema é que a gente já discutiu isso pra caralho, já falei que eles não planejaram bem, tanto que tá com a PlayStation Pro aí nas ideias, mas tipo, eu acho que, cara, durou o tempo suficiente, 10 anos, cara, durou quase essa geração. Sim, então, isso aí eu concordo contigo, ficou muito tempo e realmente precisava de, você precisa de vez em quando de novas tecnologias pra você poder gerar coisa nova também, porque tem uma hora que você chega no teto e fala assim, por mais que você faça coisas excelentes, fica assim, caralho, eu preciso ir pro outro canto, e eu acho que foi isso que aconteceu. Esse do Phantom Pain aqui, só pra contar um caos aqui rápido, eu tenho ele pra 360 e realmente é isso que acontece que o desgraça falou, cara. Tu sente, pô, até a versão de PC no mínimo, quando eu rodava na minha 750 Ti, você via que a de PC conseguia ser melhor do que o 360 ou PS3 na coisa, porque tinha o console, tipo, ele não é o gargalo que a galera fala, né, mas ele não conseguia passar dali, cara. Ele falava, ó, eu tô no meu máximo e não dá. E outra coisa, o meu modelo do Xbox também é o primeirão e, porra, ele berra pra cacete quando bota esse jogo, mano. Eu acho que é o que mais fez o console trabalhar até hoje. Caralho. Ah, cara, sei lá, como eu já falei, vocês falam um roda em 60 FPS, o outro em 330, bababá. Cara, eu vou falar que eu ainda não consigo ver essa diferença toda. Cara, cara, realmente, quanto à questão de renderização, realmente é uma parada que pega. Isso aí eu não tenho contra argumentar. Então você, agora nessa questão de 60 FPS, 30 FPS, cara, vamos falar a verdade, acho que quase ninguém nota a diferença dessa porra, cara. Você jogando ali, rolando a cena de ação, você não vai reparar, porque querendo ou não, é um negócio tão escabroso. Tipo, você vai ver. Tem gente que joga com um medidor de FPS ligado, cara. Ah, tem gente... cara, não, mas aí é doente, cara. É que nem aquele cara que fica pausando o filme. É que nem aquele cara que fica pausando o filme frame por frame pra caixar no erro, cara. Tipo, eu e o Senna, que somos mais esses caras do anime, tipo, a gente vê lá o, por exemplo, o Dragon Ball Super. Eu e o Senna. Pensei que você ia falar, a gente viu o Berserk novo, né? Eu já pensei, caralho, não precisa nem pausar, né? Berserk novo não precisa nem pausar, né, cara? Porra, mas tipo, o Dragon Ball Super, cara, realmente tem uns episódios que são escabrosos, mas, tipo, atualmente, pra você achar uns erros de traço, você tem que pausar a cena pro Senna. Cara, tem gente que ainda faz isso. Porra, cara, isso é a falta do que eu fazer, desculpa aí, cara, você tá querendo achar problema numa parada, entendeu? Tipo, tem, mas, cara, é uma parada que você vai ver, sei lá, coisa de frações de segundos, né? Tipo, o cara faz questão de pausar frações de segundo, ligar ali o medidor, ele fala, olha, teve uma queda de FPS, se sua visão não vai perceber essa queda. Não, mas, cara, tu percebe, tipo, pega um jogo tipo Last Guardian, cara, o Last Guardian no PlayStation 4 é bem óbvio essa negócio. Mas, cara, a gente tem que parar de falar de FPS, que a gente tá falando de PlayStation 3 dessa vez. Então deixa eu puxar meu momento marcante aqui, que esse é bom, cara. Porque esse aqui é rapidinho. Cara, que é o primeiro grande ataque hacker que a Sony sofreu, cara. Nossa! Cara, isso foi espetacular, cara. Na época, quando eu tava com o meu primeiro PlayStation 3 ainda, eu acho que eu tava começando a trabalhar, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. E, cara, quando simplesmente deu essa merda, a PSN da galera... Não tinha nem PSN Brasil na época ainda, cara, PSN americano. Todo mundo que tinha que jogar era só americano e europeu. E teve essa invasão, né? Eles tombaram os servidores da Sony, acho que ficaram 3 dias sem nada. E quando a Sony volta, ela volta dando um plus por um mês pra todo mundo. E dando 2 jogos de graça, cara. Nesse baile aí eu joguei o que foi o Infamous 2... E o outro, acho que eu peguei lá, que era um que já era um jogo bem mais ou menos, que era, acho que era um de zumbi, cara. Não vou nem lembrar o nome. Dead Nation, cara. Dead Nation. Esse jogo é bem mais ou menos, cara. Tipo, devia até tem, ter... cara. Pelo nome... É, ele é bem... cara, eu tenho ele tanto no Vita quanto no PS3. Tipo, ele é ruim nos dois, cara. E tipo, cara, mas porra, foi muito divertido isso, cara. Eu pude jogar o Sonic 2 lá pela PSN, cara, joguei o Street of Rage, tipo, tava tudo isso de graça pela PSN. Só que depois de um mês, né, bateu aquela depressão, né, cara, que quando acaba a conta da PSN, né, você perde os jogos de graça, né, cara. Então, foda-se, só esses dois que você escolheu mesmo ficaram pra você. Então, até hoje eu tenho os 2 jogos no videogame, que é o Infamous 1 e o Dead Nation, cara. Mas, cara, foi, tipo, a parada foi o evento em grande escala, né, cara? Todo mundo noticiou. Tipo, a própria Sony ficou bolada. Eu acho que depois a só própria... Só no jornal, cara. O problema também é porque eles armazenavam, né, os dados dos cartões dos clientes. Sim, né? Sim, cara. Bom, muita gente isso aí, cara. Se ferrou por conta disso, cara. Até, inclusive, lá um dos caras lá que é favorito, lá do podcast favorito do Belo sobre o outro castelo, acho que foi o Evandro, se eu não me engano, posso estar enganado, que ele falou que ele caiu, né, ele rolou essa porra, conseguiram clonar os dados dele, e ele falou, acho que até num dos primeiros podcasts, acho que foi um podcast de Crash até, eu acho, trilogia Crash, e ele fala que o cara que hackeou a conta dele comprou os 3 Crash na conta dele, né? Ele falou que ele conseguiu recuperar a conta e tal, mas ele falou, cara, ele falou que ele ficou com os jogos mesmo, que ele jogou, reaproveitou, jogou, foi de boa, mas ele falou, cara, que nessa aí, ele foi pego nessa aí. Então, realmente, cara, foi uma parada muito, muito bizarra, cara. Eu acho que depois disso, quase, acho que se rolou de novo, chegou a ser tão alarmante. Mas, realmente, essa primeira queda foi aquela que, tipo, a Sony teve que ir a público, assim, e, cara, e pedir desculpa, assim, muito vergonhosa. É foda, é foda. Desgraça, você que não teve, mas... Ou sei que tu deve ter algum momentinho aí que você lembra, assim, de que você ficava boladinho no quarto. Ah, eu queria esse videogame, não sei o quê. Bom. Seu momento marcante foi não ter o PlayStation 3, foi isso? Foi ficar chorando. Eu queria jogar Metal Gear Solid 4 aqui, não posso, porra. Daí, não, mas... Cara, um momento marcante que eu tinha no PlayStation 4 que é um jogo de boss, assim, mas... Não, 3, desculpa aí. Que eu fui na casa de um amigo meu jogar, que, tipo, é um jogo que é conhecido mundialmente por ser uma bosta, assim, quer dizer, tem gente que fala bem, a gente foi jogar, dava pra ver, tipo, PlayStation 4 ali, 3, quer dizer, porra, além de introduzir, tipo, sei lá, tecnologia Blu-ray, o controle tinha sacanagem de ter uns bagulho de movimento, saca? Isso. Daí o giroscópio. É, o giroscópio, daí a gente foi jogar Heavy Rain, cara. Cara, nossa, velho, que jogo idiota, velho. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Que isso, rapaz? Cara, eu gosto. Não, tipo, no início do jogo, o objetivo é tu andar pela casa e fazer um monte de coisa, tipo, pega o bagulho de leite e chacoalha aí, tu pega o controle e começa lá. Cara, é, tipo, é muito idiota, cara. Mas tudo teve isso, cara. Até Dark Souls tem, cara, essa porra. Não, o Metal Gear 4 tem, que tu pode desativar o bagulho de camuflagem se tu chacoalhar o bagulho. Cara, essa parada do giroscópio aí no controle, cara, até o fim da produção do PlayStation 3, ele teve essa... Mas, cara, isso só foi usado muito no começo, cara. Depois ele foi realmente largado de lado. Tipo, o primeiro Uncharted também, ele tem dessa merda. Acho que foi a pior coisa usar, a pior maneira usada. Por isso que, pra você, eu acho, desviar... Pra você jogar a granada, no caso, você tinha que usar a porra desse giroscópio. E era uma merda pra jogar granada. Acho que por as duas vezes explodia na minha mão, cara. Então, tipo, é muito ruim mesmo, cara. E, tipo, isso foi abandonado muito de começo, cara. É, sempre tem esses gimmicks que era colocar em controle, console, tipo, o 3D do 3DS, até no PlayStation 4 que teve a tela touchscreen ali e o... Também tem o pad, né? Tipo, cara, ninguém... Tipo, eles usam em alguns jogos, assim, alguns tem, tipo, umas utilidades muito boas e, tipo, outros, tipo, cagam e, tipo, é muito pouco usado, assim. Não aproveitam o potencial todo da parada. Assim. Verdade. Apesar de que era uma parada meio idiota, né, cara? Vamos falar a verdade, né, cara? Poucos são jogos que isso realmente poderia ser usado de uma maneira inteligente. Vamos, cara, eu acho que só como é que é? Tipo, o bagulhinho da... Que eu falo da luzinha do PlayStation 4, eu acho que é só o Tiltal que usa direito, cara. Cara, pra mim, os poucos jogos que eu joguei que tinha esse sistema, cara, não deu. Cara, eu acho que o God of War 3 também ele chega a usar, se eu não me engano, mas tipo, se você quiser desativar, eu acho que dá pra desativar o jogo agora, porque joguei faz tempo já. Mas também não interfere muito, não, cara. Tipo, muito bizonho. Sei, foi outra coisa também que todos eles sofreram, né? Todos eles sofreram com isso, como o De Graça falou. Essa geração, tipo, DS, todos que tinham essa paradinha a mais, fazia bem, mas na maioria das vezes fazia mais mal do que bem, né? Queria falar alguma coisa? Não, cara, que eu só pensei que se a gente encerrar a parada, você ia perguntar um momento marcante pro Senna, né, cara? Não, ia pular pra ele agora. Ia falar, e aí, Senna? Qual foi teu momento? Tudo bem? Aqui é o Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Qual foi teu momento marcante com o PS3, cara? Ah, cara, tudo complicado. Porque eu também não tive o console, né? Joguei muito em casa de amigo e tal. Cara, eu acho que o primeiro momento marcante, sim, foi quando eu vi o Marvel's Capcom 3. Eita, porra, isso aí realmente foi. E ele rodando, fala assim, ele rodava melhor no PS3 do que no 360. Caralho. Não, cara, quando eu vi tinha o Zero, tinha todos aqueles personagens. Pô, tinha o Deadpool, cara. Mas o Deadpool que vale, assim, gente boa, entendeu? Pessoa de bem. Nesse Deadpool, Deadpool que a gente vê, tipo, no quadrinho, aquela merda, não sei o que não. Mas, porra, o Deadpool, o jogo tava... Cara, eu até tô roubando a vez do cena aqui. Porque por mais que o meu favorito seja o Marvel vs. Capcom 2, cara, mas o 3 tem tanta coisa, assim, bacana, que na época eu vi... É sério que o 2 é o seu favorito, velho? Eu gosto muito do jogo. Eu gosto do Marvel vs. Capcom 2. Dois Mugenzão. Caralho. Meu Deus, cara. Eu, tinha que ser até esse o nome do jogo, né? Marvel vs. Capcom Mugen Edition, né? Que é isso aí que é o Marvel vs. Capcom 2. Mas, pô, o 3 é muito foda. Cara, o 3, aquela parada até que no outro dia eu tava brincando com a galera aqui do... As falas que eles fazem um pro outro, cara, toda hora. Tem aquele esquema, tipo, quando eles trocam, eles falam o nome um do outro, né? Tipo, o Homem-Aranha troca pro Deadpool e fala Deadpool e tal. Mas tem uns personagens que falam outras coisas, né? Por exemplo, o Wolverine com a X-23, ele chama ela de Laura, né, e ela chama ele de Logan e tal. Putz, cara, é muito legal isso aí. O Deadpool tava falando, né, que nem por exemplo, você aperta o botão de chamada, ele fala, né, botão de chamada. Não, o do Deadpool, então, ele pega a barra de especial. A do Deadpool tem uma maneira que ele... Vamos supor que eu até comentei também com a galera do locador, eu não sei se eu fiz isso em algum post lá. Que o Deadpool, quando ele vai enfrentar o Magneto, ele fala, Magneto, welcome to die, né? Magneto! Welcome to Die! Isso é uma referência ao jogo dos X-Men, do arcade. X-Men, welcome to die! Ele faz essa referência. E logo assim, se você vir ganhar e vencer a luta e tiver com ele lá na linha, né? Que é na linha de fala dele, ele chega e ele comenta. Ele fala: galera, eu acabei de matar o fucking Magneto, né? Acabei de matar o Magneto, né? Que é tipo, uma referência tipo de torneio de jogo de luta que tem um maluco que mandou essa de Mag fucking Nito, tipo, do nada, assim. I just beat Mag freaking Nito! Where your curly mustache at? Os caras referenciam isso, velho. Porra, maneiro, tá vendo? É da hora. Você já viu o DLC dele, que é a roupa, ele é meio Cable, meio Deadpool, né? Uhum. Sim. Aí se você ganha com ele, ele pega e fala: ah, você achou que não teria o Cable nesse jogo, né? Cara, nunca. Porra, me pegou uma parada. Tá vendo? Esse jogo aí, cara, tem um carinho. Cara, até as assim, cores. Todas as cores dos personagens têm referência, né? Todas as cores alternativas, tá? Puta, tem muita coisa nesse jogo. Tem, cara, esse jogo, até hoje eu não consegui, tipo, assumo, cara, até hoje não consegui ver tudo. Tem uma que o Homem-Aranha manda pro Deadpool também. Eu tô falando Deadpool aqui, porque o que eu mais gostei, assim, de ver as falas, né? Vocês já viram, o Belo é fã do Deadpool, tá, galera? Já deu pra você, assume logo, veste essa camisa e vai, pode cobrar. Tem uma do Deadpool com o Wesker, né, que ele fala pro Wesker que ele roubou o golpe do Homem-Aranha, né, o Maximus Prime. É verdade, cara, essa daí é boa pra cacete, cara. Pô, tem um monte, cara. Porra, Marvel vs. Capcom 3 tem a Jill maluca lá, a Jill. Que não, morreu, mas essa entrou na versão Ultimate, cara? Eu pensei que entrou, pô, entrou. Eu pensei que tanto ela como o Suma Goret, né, cara, que foram da primeira versão, tipo, que eles foram os DLC, tipo, eu achei que eles fossem ser descartados, assim, na Ultimate, cara. Porra, não, Inclusive, essa parada que o Ken tá falando aí foi uma polêmica também na época, né? Porque saiu o Marvel vs. Capcom 3 normal e depois saiu uma versão. Saiu em 2010 o normal e em 2011 já saiu Ultimate, né, cara? Que invalidava a outra. Isso aí foi Street Fighter 4 fazendo escola, né, cara? Não, mas Street Fighter 2, né, você quer dizer, né? Street Fighter 2. Não, cara, porque o Street Fighter 4, ele nessa geração aí do PS3, ele fez essa cagada, né? Pô, você teve o Street Fighter 4 sucesso e tal. Aí quando lança o Super Street Fighter 4, ele não tem conectividade, não tem porra nenhuma. Foda-se você, né, que comprou o jogo. Né? Vai lá e compra de novo. Né? Aí é foda. Outra coisa que o Senna puxou, já vou dar uma roubadinha aqui, é o controle do PS3, né, cara? Essa geração, eu acho que eu posso falar, eu não experimentei ainda do Xonão, e o do PS4 eu já joguei, claro, mas eu não experimentei assim de ter muito tempo comigo, mas dá pra falar que essa geração teve um dos melhores controles, né, cara? Tanto do 360 como o do PS3 são controles bons. Eu não vou falar o do Wii, porque, porra... O Wii dá controle, né, é outra parada, né? É outra parada, mas, cara, o controle do PS3, a primeira vez que eu joguei aqui, joguei um jogo de tiro, um Call of Duty, você dá o tiro e você sente que o gatilho de trás, ele realmente é como se fosse... Pra você tá apertando um gatilho mesmo, é diferente dos outros que eram retinhos, né? Esse é meio... Ele tem uma caidinha, assim, pra baixo. Cara, é do caralho. O controle é muito bom, cara. O controle é muito bom, só não usa ele no meu. Eu acho que ele tem até... Ele tem sensor, na verdade, né? Não é só, como pode dizer, sim, intensidade, né? Não é igual no PlayStation 2. Isso meio que eu acho que o 2 tinha já também. Ou não... Que, não é só o smash button, né? Não é só você ficar apertando direto. E, caralho, o controle é muito bom. Apesar de ter essa questão aí do giroscópio, que eu acho também que é... Não sei se só foi muito mal utilizado, enfim... Mas, pô, o controle é muito bom, cara. Eu só não uso ele direto aqui nativamente no PC, porque como eu até comentei, né, sendo um pouco redundante, ele não é nativo, cara. Todos os jogos que você bota, ele fala pra você um controle 360, que é um bom controle também. Tem as gambiarras a se fazer pra você jogar com o controle de PS3. Mas, porra, pra mim ele é o melhor controle da geração, cara. Posso estar aqui em relação de controle pra console, pra mim ele é o melhor, cara. É muito bom o controle. Eu prefiro a Saga Saturno. Olha o Ruth. Cara, já deu pra perceber, falar, né? Que é o seguinte, tava parada, né, cara? Já deu pra ver. Essa locadora a gente só consegue arrumar o melhor tipo de pessoa, né? Só a gente focada no. Só gente de bem, né, cara? Porra. Só gente de bem. Mas, galera, vamos falar também pra gente não ficar 2 horas de bate-papo. Acho que agora a gente podia puxar alguns jogos aqui, né? Rapidinho. Sim, falou sim. Os bons jogos e os, pode tipo, comentar também os jogos merda, né? Mas começa a cena, você, cara. Você já foi por último, então você vai ser o primeiro agora. Cara, um bom jogo aí do PlayStation 3. Um bom jogo? Cara, eu joguei muito pouco, mas eu gostei daquele que a gente até zoa entre a gente falar que é o God of War versão mulher, né? Que é aquele Heaven's Sword. E bom, tem esse jogo, cara. Esse jogo é bom. Esse jogo é divertido. Esse jogo, cara, é bom. Esse jogo, inclusive, ele tá naquele Sony All-Star Battles Royale. Nossa, tem ela lá. Nossa, que lembra essa. Nossa, esse jogo, meu Deus. Cara, eu fiquei uma hora numa BGS pra jogar esse jogo, cara. Eu tenho um pôster dele, cara, em casa. Cara, esse jogo é bom. Cara, é bom, esse jogo, mano. Tipo, eu sei que não foi o jogo que você ama, cara, esse jogo, tipo, ele é a parada pra mim mais vergonha ali, daquele, ó, ele descaradamente, ele é a tentativa de Smash Bros. Da Sony, que deu muito errado. Pô, o foda desse jogo, assim, eu vou falar assim, eu acho que de mecânica ele é bem legal, mas o foda desse jogo é porque, tipo assim, Smash Bros, caralho, tu joga, caralho, tem o Mario, tem a Samus, tem o Falcon e tudo, e por mais que alguns personagens ali, quando você olha a galera que não é tão fã de videogame, não reconheça, mas tu fala assim, caralho, os caras têm um carinho, mané. Aí quando tu olha do, caralho, ele botou o bonequinho lá do Little Big Old Planet, tem... Cara, tem o Raiden, cara. Puta que pariu. Cara, não, cara, até hoje eu não entendi o porquê do Raiden nesse jogo, cara. Tem o Dante, pô. O Dante... O Dante da nova geração lá. Nossa, não, cara, pra quê? Cara, eu lembro que também tinha... Pô, tinha um cara do Infamous, cara. Eu o Cole. Cara, tem o Cole assim... bom e o Cole mal, cara. É, cara, esse personagem, ele é carisma muito zero, cara. Tipo palhaço do Twisted Metal. Nossa, sim, tinha. Cara, tipo, o jogo totalmente às avessas, né, cara? Cara, tipo, pra gente parar de falar desse veneno, cara, vou contar pra vocês aqui, porque eu fui um dos caras, eu acho que no mundo que mais jogou esse jogo. Nossa. E tem no finalzinho, são dois que entram em embate, né? É. E no final, se eu não me engano, do Kratos, você enfrenta esse palhaço aí, que eu esqueci o nome dele. Puta, esqueci também a cabeça dele. Sweet Tooth. Isso, Sweet Tooth. E o embate dele, sabe como é que é? O Sweet Tooth tá comendo um sorvete. Aí o Kratos vem e derruba o sorvete dele. Aí ele fala, você vai ter que me pagar. Aí o Kratos, não vou pagar nada. Aí então o pau vai comer, cara. E começa. Ok. Outro demônio enviado por esse suposto deus. Ele pode se juntar aos outros. Meu sorvete de casquinha. Isso foi um erro, amigo. Um erro que posso corrigir, se você quiser. Acho que você não ouviu, amigo. Tem uma dívida aqui, e eu vou resolver isso. Vá para o lado. Pegue isso e pague. O fantasma de Esparta não se rende a mortais. Outra coisa bacana também é o personagem que a gente esqueceu de falar, é a Fat Princess, né, cara? Que é de um jogo estilo Candy Crush do... Acho que é do PSP, sei lá. Candy Crush, você tá louco? Não, sei lá, cara. Porém, você tem que acertar os sinais, hein? Eu joguei muito pouco. Não, pode. Deve ser spin-off, que eu lembro que era um jogo de tu levar uma princesa gorda fora do castelo, cara. Cara, eu joguei uma versão dele que é gratuita, então deve ser uma versão especial dessa porra, que eles fizeram só pra tirar a grana. Até de graça pra quem tem o PS Vita, essa porra. E, cara, tipo, olha só, caralho, da onde saiu essa personagem, cara? Tipo, muito legal. O vacilo que não tem o... Apesar de que não é da Sony mesmo, né? Não tem o Crash, né? Sim. Não ia ajudar muito, não, mas... Ah, pelo menos é só um rosto familiar ali, né, cara? Que, tipo, pô, você conhece o Kratos, não é aquele negócio, esse jogo... O Kratos não é amigável. Cara, se você parar pra ver, esse jogo, ele é tipo a versão DC do Super Smash Bros. Né, que definição boa, cara. Que não, definição. Melhor, cara, você vê que o Smash Bros, ele é colorido, ele tem carisma, ele tem piadinha. E esse não, ele é todo sombrio, tudo dele é escuro. Tudo é em preto e vermelho, cara. Eu pô, me senti no filme da DC jogando essa merda. Então, é isso aí. Porra, mas qual assim que tem bom assim que... A gente pode falar, não precisa falar só exclusivo, mas eu acho que um outro bom, além da... Pra mim, foi o auge da Naughty Dog, né? Não precisa nem falar. Mas porra, cara, o Uncharted ganhando espaço... Filha da puta, roubou o meu! Uncharted é muito bom, né? É, cara. Não, aqui é tudo... Somos amiguinhos conversando, até porque isso aqui não é um dossiê onde a gente vai destrinchar o PlayStation, vai falar qualquer... A gente já fez praticamente. Cara, uma parada que eu acho interessante do Uncharted, porque eu meio que vejo que algumas pessoas não dão esse valor a ele, porque de certo modo, o Uncharted, ele meio que reescreveu, né, cara, os jogos estilo uma aventura, né, cara? Tipo, você já tava há muito tempo com esse estilo de jogo meio morno e tal, tipo, Tomb Raider já montava mais naquela. E, cara, quando o Uncharted vem, ele te traz não só, novamente, um jogo de aventura muito bom, como ele traz aquelas pegadas muito tempo perdidas de um filme indiano, do Indiana Jones, né, cara? Filme indiano, caralho. Imaginei ele vindo já no cavalo dos dois anos. Cara, mas realmente, cara, é uma parada que depois tanto que influenciou de novo. Quando rolou o reboot do Tomb Raider, Tomb Raider bebeu muito, né, do Uncharted, cara. O Uncharted, ele tem uma... Apesar de que os três jogos, no caso do PlayStation 3, os primeiros três na trilogia, cara, apesar dos três jogos, eles mesmo que têm a mesma mecânica, não tem muita diferença de ação de um pro outro, ainda assim você vê que tem umas evoluções. Por exemplo, no primeiro você não pode pegar granada pra jogar de volta, acho que já no segundo você já pode fazer, tipo, no terceiro você já tem um lance de sair rolando, assim, quando o cara joga alguma coisa em você já sai rápido. Tipo, cada jogo ele vai tendo uma evolução, ele mantém um padrão, mas vai tendo uma evolução, vai tendo aquele escalonamento de evolução, cara. E principalmente o modo de contar uma aventura influenciou muito depois, cara. Porque você pode ver que a pegada do jogo de aventura mudou depois do Uncharted, cara. Esse cara, como que eu posso dizer, mais leve, mais solto, né, cara? E, porra, os personagens do jogo são bastante carismáticos, né, cara? Tá vivo até hoje, né, cara? Vivo que eu diga assim. Foi uma parada que foi um dos nomes fortes do PlayStation 3, se tornou também, é um nome forte do PS4. E como o Ken falou, eu acho que ele é um jogo vende videogame, entendeu? Saiu o Uncharted 4, porra, cara, tem que comprar um PS4 pra isso. Então a Naughty Dog conseguiu ser essa third party, assim, né, pode se botar aspas, mas que conseguiu alavancar o videogame. Eu comparo ela até uma Rare na época do Nintendo 64, ela foi uma third party que consegue elevar o videogame, como quem falou. Cara, eu vou falar pra vocês, quando eu vi a primeira vez o trailer, no Uncharted, até que a galera não gosta muito, que é do 3, cara, quando eu vi o trailer e quando eu joguei ele na BGS, que eu joguei na primeira BGS aqui no Rio, a gente falando de BGS, eu joguei na primeira BGS aqui no Rio, meu irmão, eu fiquei maluco. Tem um trailer do Uncharted 3, vocês podem procurar aí, que é de gameplay, que ele tá jogando no deserto e passa aquela parte do avião que cai as coisas. Sim, e, caralho, sim, cara. Maluco, essa parte, pelo amor de Deus, cara. Ela é muito bem feita. Pelo amor de Deus. É, que depois muito... até alguns filmes, Uncharted, eu acho que vai além, quem? Eu vejo alguns filmes que eu falo assim, caralho, eles tiraram inspiração do jogo, cara. Eles não falam, né, mas eles tiraram. Sim, ô, Belo, só uma coisa, uma parada interessante dessa parte do avião, cara, que tem uma propaganda do Uncharted 3, que é exatamente o Harrison Ford fingindo que tá jogando essa fase, você vê que o cara não tá nem mexendo o dedo no controle, cara. Mas tem, tipo, é bacana você ver essa parada. É muito bom, cara. O Uncharted 3, ele realmente ele tem muito pegado do Indiana Jones, cara. Não só ele, né? Todos os outros dois também. Cara, e é muito bom como que o jogo ele tratou. Eu acho que, de certo modo, ele moldou um pouco a geração do PlayStation 3, cara. Não tem como você tirar isso. Não, ele não chega a ser aquela discussão que a gente tava tendo, o patamar do revolucionário, né, cara? Mas que ele foi um influenciador, ele foi, cara. Isso ninguém pode negar. Ele deixou sua marca. Tanto que rolou, né, a postergação disso. Falar, não, o Uncharted vai terminar a trilogia. O terceiro, não. A Naughty Dog ainda levou. Não sei se foi por conta da repercussão do terceiro e tal. Mas ele levou e ainda levou, né, o Uncharted pro PlayStation 4, pro quarto e último jogo da série, né? Dizem que encerrou muito bem, né? Não, quarto não, e último não, não vai sair outro agora? Vai sair outro? Porra, não tô sabendo não, DLC, cara. Na, é uma DLC. DLC não conta, porra. DLC é importante, cara. Porra. Não, tô falando que não é importante, mas não é outro jogo. Não conta como outro jogo, na verdade. Porra, é um DLC do Uncharted 4, cara, não é... Olha, vocês falam que DLC não conta como outro jogo, mas aquela premiação dos videogames lá, ela dá... pro Witcher. Ela dá melhores jogos pra DLC, cara. Ela deu pro Witcher e deu pra outro jogo também antes, cara, de ele... qual foi o nome. Cara, eles premiaram Street Fighter V como o melhor jogo de luta. Eu acho que eu já encerro o meu argumento aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. É, como já foi mencionado, né, tipo, pô, eu não tive videogame, eu só fui jogar, tipo, um pouco, assim, no final da geração, e eu aproveitei, tipo, o PlayStation 4 tem alguns jogos que remasterizaram e estão aí também que eu posso jogar. Mas, cara, particularmente, o que me marcou bastante na época, por mais que eu não tenha jogado, tipo, eu joguei muito pouco desse jogo, foi Metal Gear, o Solid 4, que, tipo, porra... Foi outra que a propaganda era gigante sobre o título aqui. Kojima fazia trailer em, tipo, primeira pessoa, era, tipo, um bagulho de... Apareceu o dublador do Solid Snake, assim, num comercial, que depois estava no jogo. E, tipo, cara, era foi o evento, assim, essa parada do jogo. Sim, sim. E o jogo é foda, né, cara? Por mais que tenha aquela questão de ser um filme... A galera reclama que é um filme dentro do jogo. O jogo é foda. Até o nosso camarada aqui, o Cat, que Deus o tenha... Que... Tá, tá, tá. É agora a gente tem essa aqui, sendo que a gente, quem não aparece é foi dessa pra melhor, ou de vez em quando pra pior, né? Mas o Cat, que Deus tem, ele foi um dos únicos jogos que ele jogou no PlayStation 3. E ele, com certeza, que tivesse aqui, ele ia ficar muito puto, porque era o que ele queria falar, né? Que ele jogou até o final, ele, tipo assim, ele jogou só o 4, gente. Ele jogou caralho, um, jogou porra, dois. Cara, ele não deve ter entendido porra nenhuma. Parabéns, hein? Parabéns. Não, esse aí é guerreiro, esse aí é guerreiro. E ele jogou, porra, e ele, aparentemente, pelo que eu entendi das nossas conversas aqui, sempre que a gente comenta, ele gostou, cara, do jogo. E, pô, isso é maneiro, realmente, Metal Gear 4 foi como o Diversa falou, né? Foi a evolução, né? Foi tipo assim, ó, isso aqui... É PlayStation 3, né? Vadia, né? Sim. Na cara dos outros. Não só isso, né, cara? Ele mostrou o potencial cinematográfico do PlayStation 3, né, cara? A narração. Sim. Cada vez mais. Enquanto o Uncharted, ele mostra como é a questão ação e aventura, a gente vai fazer um paralelo. Metal Gear, ele mostra a questão cinematográfica, né, cara? Querendo ou não, você tem outros filmes de outros jogos. Ambos são meio cinematográficos demais. É, cada um em seu modo, né, desgraça. Eu acho que o Uncharted, ele fica mais pelo modo de se contar a história, pelo climão. Agora, o Metal Gear 4, não. O Metal Gear, ele realmente... Ele é um filme, né, cara? Ele se passa como... Pô, o final tem quase uma hora, cara, de... Cara, isso deve ser emocionante. Cara, eu tenho ele aqui, cara. Uma coisa bacana do Metal Gear 4 é que ele veio totalmente legendado em português. Sério? Cá, né, cara? Pelo menos a minha versão é, cara. Não sei se fizeram depois aí. Ah, tá do Collection, né, Ken? Sim, a do Collection. Então, é legendado. Ele vem separado, cara. Não só ele, como depois também o jogo do PlayStation 2 que fizeram esse HD também, que é o Zone of Enders, não pode falar o nome. Ele também tá todo em português, cara. As duas versões. E é bonitaço jogar isso. O PlayStation 3, ele marcou bastante isso também, né, cara? Começou a aparecer os jogos em português, né, cara? Com legenda em português. Isso. O Metal Gear 4, ele realmente tem essa experiência. Eu acho muito bom isso. O achar, como eu falei, é mais pelo desenvolvimento da história. É, o Metal Gear 4 aqui, um ponto também que a gente não tocou aqui. Na época, ele era o fechamento, né, cara? Era o... Todo mundo, ó. Vai Snake... Sabe que o Solid Snake, né, não vai voltar mais. Fala, Senna, fala. Não, fala, vocês acreditaram mesmo? Ah, de certa forma, foi o final do Solid Snake. Né? Sim. Eu acreditei. Eu também, cara. Porra, tipo, ali, cara, não tem... Tanto que quando saiu o 5... Encogima o E3, né? Nem por isso, ô Belo, mas, tipo, porra, cara, ele encerrou o mote principal todo da história, aquela história envolvendo aquela galera. E, tipo, cara, ele finalizou a história. Ele mata o aí vai rolar spoiler, foda-se. Ele mata o boss no final. Ele meio que deixa entender, ó, agora o Snake vai seguir a vida dele na tranquilidade, como ele tentou desde o primeiro jogo. Mas ele já tá velhaço, já. É, já tá velhaço já, né, cara? Então, então, ele resolve tudo. Ele resolve a parada do Liquid Ocelot. Ele explica a porra toda. Então, tipo, cara, acabou. Não tem mais pra onde ir. Tanto que quando anunciaram o Metal Gear 5, tipo, caralho, tipo, da onde que eles vão meter isso aí? Aí depois. Não, mas teve o Metal Gear pro PSP também, teve os. Não depende, mas. Portable Ops e tal. Não, mas alguns, esse Portable Ops, ele não é canônico, não, assim. Acho que só um deles é canônico. No meu coração, é. Só no seu, cara. É onde vale, né? Falou onde vale. Eu acho que o único que é canônico é o que tá no Collection, cara, do PS3. É o único que conta como canônico. O resto cara, é fanservice. Joga aí, joga, se divirta aí, pronto. Inclusive, isso aí é uma recomendação, né? Vamos deixar pro final, mas eu já queria falar, não sei se a gente vai comentar lá, mas peguem esse, quem tem PlayStation 3 e ainda não pegou, pode pegar esse apanhadão aí de jogos de Metal Gear. Pô, comprei o meu por R$40, cara. Isso, cara. O Collection, porra, é muito bom. É muito cara, bom, é o melhor muito bom. Ele é... Pro... Ele é... Pô, eu só deixar um destaque aqui, Belo. Ele é o melhor collection, ele tem pro Xbox também. Isso que eu ia falar. Melhor collection é o do PS3, porque ele é o único que te dá direito a você jogar o Metal Gear Solid 1, né, cara? Que é exclusivo do PlayStation 1. Não, pô, o 1 saiu pro GameCube remasterizado. O Twin Snake não conta, cara. É spin-off. Conta, essa porra é spin-off. No meu coração conta, mas de novo. Não, tem uma história aí, o desgraça já me contou, já que não foi nem a Konami direito que fez, foi outra empresa, né? Uma porra dessa aí. E essas histórias assim, cara, é bizonho, porque, querendo ou não, essa porra faz parte também da questão da Sony, porque, tipo assim, saiu tipo um Metal Gear que eu gosto, que é o de Game Boy, mas o Kojima fala, ó, não é canônico. O Kojima vai lá e fala, isso aqui fiz. Ó, esse aí existe discussão que é canônico sim, cara. Porra, se o Kojima fala que não é não, cara. Porra, não, o Kojima ele diz que ele não, ele fala, né, como se a gente ligasse pra ele, Kojima. O Mad Milk, assim, lá e... Cena, de criador gagá, a gente já sabe como é o negócio. É, o Kojima só parece novo, usa muito monange, cara, mas ele tá velho já. É verdade. Cara, o cara falou, acredita nele e segue em frente, cara. Tipo, você gosta? Porra, legal. Pô, guarda ele no coração como você faz, mas não discute não, cara. Segue em frente com essa porra aí, beleza? Tu quer ver macaco fumando charuto no final do jogo? Vou botar pra você. Confia em mim. Quer botar, porra, a ceninha do final, já que quem puxou, a ceninha do final do Metal Gear é bacana, cara. A cena que o boys encontra o Solid lá pra quem... É, a gente podia deixar isso pra outra hora, né? Mas é porque é PlayStation, puxou esse assunto, mas enfim. Acho que é isso, né, gente? Peraí, e eu falou o jogo dele? Cara, eu acho que eu não falei, eu acho que o Belo também. Não, o Belo falou, o desgraça falou? Só eu que fui aqui deixado de lado. Ô, perdão, não. O Senna falou também? O Senna falou, pô. Falou, Rebellion Sword, que a gente de sacanagem foi pro PlayStation. Vocês foram pro Smash Bros. Da Sony. Então fala aí, que fala o teu, cara. Peraí. Ah, do que eu já sei já, o Sonic 2006. Oh, não. Oh, não. Pô, com certeza. Jogão, cara. Porra, altos furos, zoofilia, pô, jogo pra todo caminho. É, não, cara, mas agora falando sério. Cara, esse jogo ele saiu tanto, é um jogo que eu gosto muito também, ele entra um pouco nessa categoria aí do Metal Gear 4, cara. Esse que é um jogo que ele me marcou na geração PlayStation 3, eu acho que ele funciona melhor até no PlayStation 3, que no Xbox 360, cara, ele é bonito no PlayStation 3, que é o Azura's Wrath, né, cara? Que eu acho que é o último suspiro de... É o último suspiro de criatividade da Capcom, né, cara? Depois disso faleceu o menino Capcom, né? Diga a gente sempre discute sobre isso aí, né? Pra mim, o Azura's Wrath não é um jogo, ele é um filme, cara. Mas ainda, aí que tá, sendo, ainda assim, é um negócio tão bonito, cara, feito com tanto esmero. E porra, cara, no PlayStation 3 ele funciona tão naturalmente, cara, que pô, cara, é muito forte. Tipo, você não se espanta quando tá tendo toda a emoção ali, você não se perde quando brota o botão na tela. Tu consegue ainda fazer um movimento e acompanhar aquilo, cara. Ele se desenvolve tão naturalmente. E porra, cara, a arquitetura do jogo até a parada que o desgraça que o dia tava ficando puto lá pro camarada lá, o pato lá que grava comigo no Wikicast, tava punhetando no Mario, que no Mario. O level design é todo bem feito, cada música é pensada para cada momento da fase. Porra, o Azura's Wrath, ele lida também com isso muito bem, cara. Cada fase tem sua música. É, mas, cara, o Azura's Wrath, ele não tem isso, cara. Cada fase tem sua própria música, cada música tem sua entonação. Cara, realmente, cara, eu acho que ele é um jogo muito incrível e no PlayStation 3 ele funcionou muito bem. É um jogo que eu acho que muita gente que joga, apesar de ter alguns que mandam essa do Senna, é um ótimo jogo para se assistir. É um ótimo anime, né, pra se jogar, tem essa brincadeira toda lá. Mas, cara, ele é um jogo que marcou. Infelizmente, ele não vai pra frente, não vai ter uma continuação. Uma pena que não colocaram ele nem no Marvel vs. Capcom, né? Sim, cara, muita gente tá pedindo ele, cara. O jogo, ele tem um DLC que ele brinca com isso, né, cara? Que você luta... São dois com DLCs, uma, né, uma. No modo Street Fighter 4. Cara, é tão maneiro, cara, essas fases, cara. Tem. Comprei os DLCs, fiquei tão maluco com o jogo, os DLC das fases finais, eu comprei esses DLC do pai. Cara, ele realmente é um jogo muito, muito bem feito, cara. Pô, vale muito a pena jogar. Tipo, e ele realmente... Você tem que comprar um DLC pra ver a fase final? Exato, cara. Que coisa absurda. Cara, ele teve essa sacanagem aí. Que é jogo maneiro pra caralho, hein? O jogo... Que alegria, hein? Cara, o jogo, ele tem todo o escopo de um anime, cara. Cada episódio é um episódio de um anime. Ele tem abertura, ele tem encerramento. Ele tem o que vai acontecer no próximo episódio, cara. Ele tem é muito bom. E ele termina no 18º episódio, sendo que você tem o 18º A e o 18º B. O 18º A seria como se tudo tivesse terminado bem naquele contexto ali. O 18º B é o final verdadeiro. Porque isso te mostra que vai ter uma continuação. Ixi, muita gente na época achou que ia ter umas Horas Vartes 2 e tal, só que a Capcom malandramente te mostrou que não, né, cara? Na verdade, ela soltou depois, eu acho que um mês depois, um pack de DLC que vinha com as quatro últimas fases do jogo. Tipo, a maior sacanagem com as quatro últimas fases são as quatro fases mais fodas do jogo, cara. As que tem as melhores referências na anime, as que tem a melhor jogabilidade. Tipo, é realmente uma parada muito bem feita, cara. Então, tipo, não dá pra você ficar puto, mas ao mesmo tempo você fica muito feliz jogando, cara. Tipo, eu paguei com raiva e joguei, tipo, porra, chorando de alegria, que esse jogo é muito foda, cara. Realmente vale. Valeu a pena no final a compra, apesar de ter sido safado, cara, mas realmente... Depois você fica falando mal da Capcom. É o Kenyo que financia. Então financia essa merda, cara. Seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Eu já falei isso, cara. Empresa que eu amo odiar, odeio amar. Cara, você comprar o jogo... Oh, nossa, que jogo divertido. Ah, o final tem que comprar por DLC. Não, cara, já tá. Aí que tá, assim, eu comprei já sabendo disso, cara, que eu, em outro castelo aí, do Máximo, quando é abraço aí pra galera de um outro castelo. Tipo, eles até são referência nessa porra. Você procura isso no Google, acho que o post deles é um dos primeiros a aparecer, cara. No Wikipedia tem um link pro post deles. E no post deles eles já avisavam dessa merda, eles falavam dessa safadeza da Capcom, cara. E realmente é um absurdo. Você vendeu o final do jogo por DLC, cara, porra. Teve aí até o site aí que pilota robôs aí, né, cara, que deu como se o jogo ele realmente ia ter o 2, né, cara. Não, o jogo tem 18. Mas a ideia, pelo que eu lembro que falaram da CyberConnect, era fazer uma sequência, só que o jogo não fez sucesso e a Capcom tava naquela... essa era do PlayStation 3 também marcou o tempo que as empresas japonesas começaram a fazer um monte de merda. Era... Assim. Sim. E a Capcom tá até hoje aí fazendo merda, mas essa época tava cara, foda, essa, né? Cara. Essa história de crise fiscal da Capcom, eu não acredito, cara. Porque a gente lembra do Inafune que tava lá, né, cara? E viu que ele faz com o dinheiro do Mighty No. 9 aí. Pensa agora que ele mas faz. Mas, desgraça, eu acho que isso é meio caosão, cara, porque as quatro fases elas são muito bem feitas, desgraça. Tipo, aquilo ali não tem cara de. Que tava pra outro tá, jogo. Vai saber que eles iam fazer um segundo jogo lá e aquelas fases já tá, tipo... Não, cara. Realmente, esses DLC, eles acabam deixando meio que um epílogo, né? Não sei se é epílogo ou é prólogo agora, que dá a entender que teria um Azura's Wrath 2, só que agora nos tempos atuais. Ele deixa de entender que seria que o jogo agora se passaria nos tempos atuais. Tanto que você tem todos os personagens no contexto atual, tipo o Azura no presente, a mulher dele, a filha, o cunhado dele, você vê, cara, até em uma dessas cenas você vê a Chun-Li perseguindo, tem muita dessas gags no Azura's Wrath, cara, da Chun-Li perseguindo um dos personagens lá, que é um dos vilões do jogo. Então, cara, tipo, dá a entender que teria um Azura's Wrath 2 no presente, tipo, seria aquela história agora acontecendo no tempo real, que é coisa de anime também, né? Ah, vocês são a reencarnação dos guerreiros e tal, e a sua missão é derrotar o cara. Isso é muito coisa de anime também. Então dá a entender que teria isso, mas como você falou, o jogo não fez sucesso de venda. Ele ganhou prêmio, se eu não me engano, acho que ele ganhou BGS, sei lá que porra que é. Ele ganhou como melhor jogo de ação. Melhor anime do ano, porra. Já citar mais alguns jogos que faltaram, tipo, pô, nessa geração, inclusive o PlayStation 3, que nasceu o Dark Souls aí, que essa porra que Eu pensei que ia ser o que o Belo ia falar, cara. Estranhei. Dark Souls, a gente vai fazer um podcastzinho de Dark Souls aí de várzea. Tá, mas é que o bagulho nasceu com o Demon Souls, né? Que, tipo, pode crer. Um jogo que, tipo, ninguém esperava por nada, era um bagulho, tipo, nossa, é difícil demais pra geração atual e blá blá blá. E, tipo, não, saiu no Japão, era, tipo, o jogo mais exportado lá do Japão. E a Atlus resolveu trazer o jogo pra cá. E fez sucesso que gerou, tipo, depois saiu Demon Souls, depois Dark Souls e Dark Souls 2, Bloodborne. E agora tá aí todo mundo chupinha essa porra toda hora. Sim. É tudo... Isso é o Dark Souls de tal coisa, isso é o Dark Souls do futebol, Dark Souls dos livros, Dark Souls. Tudo é Dark Souls, né, cara? É tudo Dark Souls, Essa questão do Dark Souls, como eu falei, a gente vai ver se faz o podcast aí mais pra frente, aguardem. Mas interessante essa questão que o Desgraça falou, porque a própria Sony não tava levando. E pras análises de Dark Souls, quando ele saiu aqui, que teve essa questão, né? Porque o primeiro, o Demons foi algo exclusivo. Ele é exclusivo do PlayStation 3. Você não consegue jogar, acho que ele nem no PS4. Você só joga Demon's Souls pelo PS3. E quando você vai pro Dark Souls, que aí a From Software viu que dava um dinheiro, né? Junto com a Namco, com tudo lá. E quis começar a ampliar os horizontes. Tem pra PC, tem pra 360 também. Quando o jogo saiu aqui, como era algo aparentemente novo, eu não acho, na minha opinião, Dark Souls algo... Tem coisas novas, mas quando eu comecei a jogar ele ali, cara, eu falei assim, caralho, isso aqui parece que eu tô jogando Ghosts and Goblins, cara. É aquela questão da dificuldade mais apurada, que você ia morrer, ia voltar, ia morrer, ia voltar, algo que já hoje em dia não joga. Cara, tá mandando ficar de cueca, né? Isso, porra. Não, pior que dá pra fazer, rapaz. Aí, entendeu? Ia morrer, ia voltar, e você sentia, assim, pô, no Ninja Gaiden, eu sentia que, caraca, tinha aquela veia ali. E quando saiu aqui, a galera, mais uma... Isso que eu acho maneiro dos críticos de videogame, pra essa galera crítica. Teve uma galera que escrachou o jogo, falando que o jogo não era essa coisa toda, era um jogo muito complicado, porque não tinha mapa. O mapa do Dark Souls, ele não tem. Você tem que andar pelas fases e ir lá. Só que o jogo tem essa qualidade que, cara, é um dos assim, cenários mais orgânicos que eu vi na minha vida. Aquela época boa de, tipo, de Castlevania ou de Metroid, que você passava pelo lugar... E quando você sabia que tinha que voltar, tu não ficava ficando apertando o start toda hora. Tinha alguns lugares que você ia direto, que você já sabia onde é que era. E tipo assim, o cenário é muito orgânico e tipo, tinha muita qualidade, só que a galera fez aquela crítica rasa, né? Não foi a fundo, só deu aquela primeira experimentada, achou que o jogo era um cocô. E depois a galera, cara, nos fóruns hoje em dia, se você procura algumas coisas lá, eu que sou o cara que acho que jogo mais, não sei se o Senna também é assim, mas que jogo mais Dark Souls, você procura sobre o 1. Quando você vai ler, cara, tem uma galera que jogou ele bem no início mesmo, e a galera fala, pô, hoje o jogo que você está jogando tá muito fácil. Na época que era o jogo, era impossível. Ah, realmente, cara, na época que saiu, era uma parada... Era mais impossível, mas o jogo foi se moldando, tanto é que o 1 hoje em dia tem um pedestal pra ele, né? Porque a galera fala que o 2 e o 3, eu gosto muito dos outros dois, não sou desse tipo de pessoa, mas fala que o 2 e o 3 não chega nem aos pés... do 1, né? João, um abraço pra você aí, João. Mas foi bom, né, cara? Foi bom. E lembrando, eu acho, eu já falei isso aqui, eu acho que o PlayStation 3 é a melhor plataforma pra se rodar Dark Souls. Não sei como é que tá a questão do 4, mas o PlayStation 3 é a melhor plataforma pra se jogar Dark Souls. Cara, tu pode comprar um hoje, que você consegue jogar online tranquilo nele, cara. Tranquilo nele. Eu falo isso aqui, eu sou cara de prova aqui pra vocês. Boa lembrada aí. Tá jogando nesse momento online. É, viu? Viu? Jogão. E outra coisa que Dark Souls, tipo, nessa época, foi o que marcou, tipo, os games ocidentais, assim, começaram a ter mais visão. E os japoneses estavam na merda, e tipo, Dark Souls é um jogo japonês que, tipo, conseguiu pegar bastante destaque no ocidente, né, velho? Sim. É outro mérito dele, assim. E ia tá todo mundo chupando pau de japonês, né, que cansado de jogar jogo de timezinho, porra. Não, tudo gasta, né, cara, querendo uma hora tudo desgasta, usar a fórmula demais. Uma parada que eu tava lembrando agora, até que virou meme agora, né? O remake do Final Fantasy VII começou no Play 3, né? Isso aí é aquelas lendas, né, cara? Não, lenda o caralho. Robin, você é um garoto. Não pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Tinha. E tava, tinha trailer, não tinha? Tinha trailer, tá? Até que demo, se não me engano. Tinha do Last Guardian também, mas eu não vi. Final Fantasy VII fez amanhã, rapaz. O Final Fantasy foi outro que enrolou pra caralho nessa geração, né? O 13 era pra ter lançado coisa pra cacete, aquele... O 15 em si era pra ser um jogo spin-off do 13. Aí o 13 deu ruim, né? Só que eles não cansavam do jogo. Lançaram duas sequências pro bagulho. E hoje tá aí, né? E, tipo, esse que é o negócio que nego, por mais que... Vamos dizer, JRPG não tenha, tipo, morrido exatamente na época, só porque o mais famoso da parada morre, que, tipo, Final Fantasy em si. A galera acha que acaba, né? Bom, eu acho que acaba. Tipo, tem Street Fighter, que nem eu falei esses dias que... Sim. Nego, Street Fighter, não tem mais Street Fighter, ficou um tempão do 3x4, assim. Porra, Street Fighter não é o único jogo de luta da vida também, né? Tipo... Sim, tinha uma porrada de jogo rolando aí também. E tinha bastante... tipo JRPG alternativa, aquele Blue Dragon, Lost. Sim. Não, Lost Odyssey era do. Não, isso, ô desgraçado. Pô, o próprio Dragon Quest tava comendo pelas beiradas, ele tava vindo. Sim, então, agora ele já consegue se lançar como algo principal, né, cara? Ele vai vir pra cá, eu acho que é o 11, que é o próximo a sair, né? Abraço pra quem lê Hunter vs Hunter, poucos vão entender essa. É, cara, tá vindo aí, mas um novo aí, tipo, dessa vez eles vão lançar pra cá como jogo principal, cara. Não vão fazer o destaque todo que eles fazem com Final Fantasy, essa porra toda, que também não tá nesse nível. Mas tá ali, ó, cara, a gente vai lançar o Dragon Quest 11 pra vocês, quem quiser comprar, compra. Saiu o 2, o Hero 2. É, saiu o Heroes há pouco tempo também. Só antes de terminar, Belo, então deixa só, pô, a gente vai fazer essa desfeita. E eu sei que você não gosta do jogo, sinto muito por você. Mas, cara, não vamos deixar de citar o final, né, cara, da franquia God of War, né, cara? A trilogia God of War. Ah, verdade. É, ela, pô, podia até subir a musiquinha aí daquelas mulheres gritando lá e tal. Porque, porra, que foi onde se encerrou, né, cara? Foi o gancho. Pô, foi o golpe de marketing de mestre pra mim da Sony, né, cara? Que ela fecha o PlayStation 2 de certo modo com o God of War 2, né? E inicia o PlayStation 3 com o God of War 3, né, cara? Apesar de. Foi, não sei exatamente. No final do 2, ele deixa o gancho certinho pro 3, cara. Exato, cara. Tipo, apesar de não ser desse jeito, como eu tô falando, tipo, terminou o PlayStation 2 com o God of War 2 e começou o PlayStation 3 com o God of War 2. É, tipo, o PlayStation 2, o God of War 2, era tipo de 2008, já tava... É, sim. Anos, tipo, é, sim, mas só... Você termina o God of War 2, aparece lá, né, igual filme da Marvel, né? É. Kratos voltará em God of War 3 para o PS. É, assim, vem aquela musiquinha do Jojo, né? Quando tu tá pra matar o cara, vem a música... Não, cara, e realmente, cara, o God of War 3, ele por um tempo, ele ficou sendo muito falado, cara, ele foi um jogo extremamente elogiado, eu comprei ele, cara, foi um dos meus primeiros jogos do PS3, joguei, cara, vibrei com o final do jogo, eu tenho ele platinado, até eu platinei o jogo, que ele não é muito difícil de platinar, e cara, realmente, ele é um jogo muito foda, ele pega a franquia e termina ela no ápice. O foda é que depois disso, né, cara, você tem a derrocada, você tem a caralhada de spin-off, você tem aquele jogo patético lá, que é o Ascension, né? Uhum. Cara, que jogo ridículo. Mas, cara, realmente, o God of War 3, ele pega aquilo que você tem no PlayStation 2, eleva e termina aquilo de uma maneira muito foda, cara. Ele traz coisa nova, né? Tipo, caso visões em primeira pessoa. Cara, você se vê na visão do... Logo na primeira fase, que é você vê a visão do Poseidon de apanhando do Kratos, do Kratos, né, cara? Você aperta, enquanto o Kratos tá te socando, ele vem te socando, você vê o cara sendo socado pela visão dele, no final o Kratos fura os olhos dele, né, cara? Tipo, cara, aquilo é muito sensacional e gratuito, cara. O final... Ele fica com a mulher do Poseidon? Não, cara, a mulher do Poseidon nem sei o que é. Ele fura, você falou que ele fura os olhos dela? Jaws Victory. Pra Salente. Caraca. Foi boa, que jogada, hein? Foi boa essa aí, cara. Jogada de oportunidade. Caralho. O pior de tudo que ele faz isso direto no grupo do WhatsApp. Então... Eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês concordam e tal. Mas pro grande público, assim, pras pessoas que não são tanto jogar videogame, eu acho que o God of War e os joguinhos de futebol e o Pro Evolution Soccer, né? É o que mais faz a galera comprar esse jogo. Sim, cara, é verdade. Pô, o FIFA. Acho que mais o FIFA, assim, atualmente, o FIFA sendo o PlayStation 3, ele cresceu pra caramba. Porque no PlayStation 2 era não era nem Pro Evolution, era o Win Eleven. É, que na verdade o Winning Eleven ele era a versão japonesa do Pro Evolution Soccer. Sim, ele tinha os bomba pet direto, né, cara? Então, tipo, a galera pegou a manha de só jogar o Winning Eleven no PlayStation 2 e, tipo, no PlayStation 3 o FIFA meio que voltou, né, cara? Voltou com tudo, deu uma diminuída legal no Pro Evolution Soccer. Eu acho que depois desse Pro Evolution Soccer ele deu uma enfraquecida, acho que a Konami até largou de vez agora. Você quer apostar em caça amigo? Não, nunca. Largou não? A única coisa que dá lucro pra Konami, fora os pachinko dela, é essas porra, então. É, caralho, eu pensei que tinha largado, cara. Tipo, pô, só vai tentar esse Metal Gear de zumbi aí, acabou, cara. Metal talvez, Gear sei lá, lance o Pro Evolution Survival, né, cara? Você joga o tipo, quanto sobrevive no apocalipse. Rapaz, zumbi, o de graça já cantou Metal a pedra. Metal Gear Soccer, vai rolar o Metal Gear Soccer, cara, já te falei. Metal Gear Soccer. Grande chance de rolar. Cara, por jeito que a Konami tá, velho. Ninguém chutou isso na E3, né? Vocês deram mole, tinha que botar lá Metal Gear Soccer, que foi a ideia do desgraça lá, cara. Que, porra, é tudo stealth, o jogo ia pro futebol. Cara, nisso aí dá pra meter um Metal Gear Kart bonito, né, cara? Então isso aí dá pra fazer, cara. Isso me lembra, tem uma capa do Tony Hawk's Pro Skater que é com o Snake, vocês já viram? Porra, e depois colocaram o joguinho no Metal Gear Solid 2 com o Raiden. Caraca, era um subsistência, se não me engano. Quer dizer, eu acho que era só um subsistência. Não era, tipo, a versão normal do 2. Gente do céu. Mas acho que é isso, hein, gente. Tem mais alguma consideração? Mais alguma coisa? Citar a Konami também foi no Play 3, que também veio o reboot do Castlevania, né? Verdade. Logs of Shadow. É bom ou ruim, mas veio. Ele veio. É bom ou ruim, mas veio. Ótimo definição. Outra coisa maneira também do PS3 que a gente não comentou aqui, só pra encerrar. É que foi um videogame, bota isso aí, videogame anti, que lutou bastante com a pirataria, assim, com braços fortes, né, era Blu-ray, então ele conseguiu, acho que no começo o desbloqueio dele era por questão de chip, e depois a Sony conseguiu, acho que dar uma destravada nessa porra, tinha alguma coisa disso, e nunca mais, cara, nunca mais... Na verdade não, Bel, na verdade tem um jailbreak ali, que é só um pendrivezinho, você consegue fazer isso com... O seu PS3 tranquilamente, depois disso é só baixar jogos no HD dele. Ó, arroba Polícia Federal. Dá pra você fazer isso. Dá pra você jogar normal. Mas é aquele negócio, cara. O PS3, por conta dessa questão, ele também criou muita consciência gamer na galera de querer comprar o jogo, né? De querer jogar, destrinchar mesmo. Realmente ainda você tem esses piranheiros aí da pirataria que baixa, que coisa, mas, cara. Ele desenvolveu muito essa galera que quer comprar o jogo e zerar ele, talvez até platinar e tudo mais. Criou uma afinidade maior com os jogos, né, em si, né, cara? Criando muito fã de jogos específicos. O Dark Souls acaba sendo um deles. O bagulho no Brasil aqui em si, foi aí que o pessoal começou a, né, tipo, mais se conscientizar, porque, tipo, o pessoal que era fãzinho de Super Nintendo, Nintendo, assim, ficou mais velho e teve condição de comprar, né? Também os jogos ficaram mais acessíveis, tipo, por mais que a Sony demorou um pouquinho pra aparecer aqui, né? A Microsoft já tava e depois a Sony já chegou no final da vida, tipo, jogos já estavam tipo, sendo dublados, o Last of Us, o Uncharted 3, que por mais que a qualidade seja duvidosa, né? Pelo Injustice também. Mostra que isso importa, é. Injustice 1. Caralho, eu nem lembrava mais disso, que teve essa dublagem do Uncharted aí, vergonhosa, né? A dublagem do Uncharted, deixa eu aqui defender. Não é dublagem pro Brasil, foi dublagem de Portugal essa porra. Portugal. O God of War também tem essa porra, tipo, isso aqui não é pra gente. Não, pera aí, tu tá aquela do 3, tem uma do 3 que foi pro Brasil mesmo, cara. Qual? De qual jogo? Ah, não, do Uncharted 3 eu acho que eu não cheguei a jogar ele dublado, não. O Digar se lembrou é sim, cara, é português de Brasil, sim, É do Brasil? O 1 ele é dublado, mas é português de Portugal, não, cara. O 2 também. Não, o 2 eu consegui jogar em inglês. É, mas o 2 eu acho que tem a dublagem de Portugal também. Mas enfim, foda-se, Uncharted. Eu acho que aqui pra encerrar de verdade, porque a gente ficou que nem um PS3, a gente quer ir embora, mas não vai embora. Mas pra encerrar de verdade, tipo, hoje, se alguém chegar pra você, você aconselharia essa pessoa a comprar um PS3 por essas questões que a gente falou, que realmente é um videogame que hoje em dia tá mais barato. Você pode procurar até ele de segunda mão, você consegue achar ele bom e com muitos jogos de segunda mão. Eu comprei muito de segunda mão, cara, eu tenho 30 jogos aqui, se eu comprei... Não, tem mais de 30, mas se eu comprei 5, foi muito. Até hoje, o Persona 5 em si, ele saiu. Eu comprei o Persona esse ano, cara, pro PS3, eu nem acreditei que eu fiz isso. O Guilty Gear X-Large lá, que teve atualização recentemente também, tá no PlayStation 3. Pô, esse Guilty Gear tá bonito, eu joguei, hoje também a gente tá comendo isso no WhatsApp, eu joguei, caralho, desgraça, já joga mais tempo que eu, né, eu joguei hoje aqui só pra testar na máquina, porra, e tá... É pitelzinho, cara, pitelzinho, tão brotinho. E, tipo assim, mas vocês aconselhariam a galera a comprar hoje em dia, hoje? Chegasse assim pra você, eu quero comprar, tá preço tal. Eu já digo assim, vou ser o primeiro, então eu já falo, eu aconselharia assim, falaria, cara, se você quer jogo novo, não é pra você, entendeu? tem essa questão assim de vir essas rebarbas aí, ser respingado, mas, ah não, quero jogar, sei lá, Phantom Pain na melhor qualidade que puder, então, ó, não é a tua praia. Agora, se você quer aproveitar muita coisa boa que esse console tem, pode cair dentro que ele dá muito caldo ainda, cara, dá muito caldo mesmo. E vocês, achas quem? Tu acha que vale a pena? Cara, é como você falou, se realmente o cara quer jogar as últimas coisas de ponta, ele vai se fuder, ele vai comprar um console novo. Agora, realmente, quem quer jogar os jogos, quer ver como foi a geração, cara, pode comprar de boa. Você falou em questão de jogo usado, cara, nem precisa mais ir atrás de jogo usado, cara, tem muito jogo novo barato. Porra, tu tá achando muito barato, cara, você tá comprando coisa de 20, 30 reais aí, cara, não precisa desse desespero todo não, vale muito a pena comprar. Cara, a própria PSN, a PSN tem muita promoção bacana pra você comprar, cara, tem muito jogo bom, tanto do próprio PlayStation 3 quanto de outros jogos de gerações anteriores, cara. Então ainda, vale muito a pena ainda pegar o PlayStation 3, vale a pena você ter ele ainda pela biblioteca muito boa que ele tem, pelos jogos que dá pra você jogar, por coisas antigas que dá pra você jogar nele. A parada exatamente é essa aí, cara. Vale sim muito a pena comprar, como falei, o console hoje você tá achando baratíssimo. Então, cara, você pensa, mesmo que você tenha só o PlayStation 4, às vezes vale muito mais você ir atrás do próprio PS3 pra jogar alguns jogos dele, né? Como, por exemplo, a série Arkham do Batman, né, cara? Que ninguém aqui falou, né? Porra, Bel. Sim, porra, sim, cara. Pô, mas é muito jogo, cara, pra falar é muito. É, coisa pra caralho. Tipo, pô, você tem um collection no PlayStation 4 e no Xbox One, né? E mesmo assim eles não batem a versão do PS3, cara, do Xbox 360. A versão deles ainda é muito melhor, tanto graficamente como em jogabilidade, cara. Tipo, dá até vergonha você pegar o comparativo e ver dessas paradas. Não sei nem se rolou com a versão. Então compra assim que tá valendo. Compra até novo que você deve achar barato. Show. Desgraça. Tu acha que vale? Cara, vale. Tipo, vamos pensar o seguinte: esse negócio que o Kion falou, pra mim, é o ponto mais importante aqui. Tem jogo ainda que não tá, não vai sair pra, tipo, PC, geração nova, assim. Uhum. Tipo, pega um exemplo que nem... Tipo, o Demon Souls só tem pra PS3. Demon Souls, cara, não tão nem aí, né? Vamos ver se na E3 aparece um negócio. Mas algumas coisas, tipo... Ah, saiu o Vanquish e o Bayonetta, que era jogo de console, e saiu pra PC. Tipo, tá, isso já é bom, mas não significa que vai sair. Tipo, tem coisa com o Catherine. Tu nunca, tipo... Provavelmente nunca vai ter um jogo que nem ele hoje em dia. Até é difícil ter um remaster dele. E ter o acesso à biblioteca do PlayStation 2, do PlayStation 1, de uma forma legal, assim, né? Pode comprar de boa, assim, e geralmente tem promoção, é algo que vale, cara. Se quiser com um console e não ficar, tipo, incomodado de, ah, não posso jogar, sei lá, o Resident Evil 7 aí, e aí então, pô, vai trazer ele, que se não tiver, né? É um console que ainda vale a pena. Pô, não pode jogar o Resident Evil 7, que se compensação pode jogar de um até o caralho a quadro. Cara, não, mas tu pode jogar o 6, né? Então, o cara, não vou comprar o 4. Não, cara, acho que tem tudo de Resident Evil no PlayStation 3, cara. É inclusive bizarro, os remakes, cara. Tem um sim. E o remake do 1. Cara, pra você não, ver. O 3, não, cara, o remake tem. Cara, o 1, ele tem o 1 normal, ele tem o Director's Cut, que é a versão favorita do Desgraça, tem o Director's Cut DualShock, e tem o... aquele remake que era o do GameCube. Tem até o Resident Evil Gun Survivor? Eu acho que tem. Eu acho que tem, cara. Acho Survivor que tem sim, cara. Vou até procurar pra ver direito. Mas eu acho que tem. Olha pô, só. Tem aquele lá, eu acho que é o Revelation, eu acho que tem também. Ah, tem. Cara, tem muita coisa de Resident Evil, cara. Quem é fã de Resident Evil, compra o PlayStation 3. Porra, cara, vai fazer a festa. Assistir os filmes lá também. Oh, meu Deus. Calma aí, cara. E tu, Senna, tu acha que é válido comprar hoje em dia o PS3? Cara, é, na feirinha? Vocês mesmos falaram aí, acho que depende do foco da pessoa, né? Uhum. Se a pessoa quer se divertir de uma forma, sei lá, mais acessível, né? Vale a pena. Agora, se o cara quer focar em novidade, essas coisas, eu acho que não, né, cara? A gente tem que pegar os consoles novos mesmo. Cara, entendi. O cara que não. Vamos falar a verdade, né, cara? Isso aqui é o console. É o cache de enterro do PS3, né, cara? O último PS3 foi feito lá no Japão. Se o cara tá vindo aqui querendo dica de jogo novo, né, porra? Tá de sacanagem com a gente, né, gente? Porra, o console morreu, ô, maluco. Ué, vai, porra. Que isso? É que tem gente que não gosta muito disso, né? Não quer ficar de fora das novidades, né? Do mundo teen. Olha só, vamos ser polêmico. Tem gente que não gosta de velho, né? É, tem gente que não gosta de velho. Cara, será que agora já dá pra considerar o PlayStation 3 retro gamer? Já, acho que sim, cara. É porque ele tá no meio, né? Ele tá no meio do coisa. Mas eu acho que já um pouquinho sim, pelo tempo que tem, né, cara? Porra, 10 anos. Eu queria dizer que não sai mais Play 3, mas os caras fazem Mega Drive até hoje. Do mesmo jeito, né, cara? Com a entrada de TV de novo, caralho, é 4. Eu já te falei, a solução pra esse problema, já falei pra vocês, a solução desse problema do Mega Drive ter, não entrar nas TVs antigas, faz um bundle, Mega Drive mais TV de tubo e vende pra galera. Entendeu? E aí, acabou. Cara, no... pior que essa ideia, ao mesmo tempo que ela é ridícula, ela é genial. Ela é boa, cara, ela é boa. Tem que tá aí, contrata nós aí que a gente conversa. Aí, caralho, sou o cara das ideias aí. Cara, faz uma união, né, cara? Tectoy e CCEB. Porra, vai vender aquele armazém de TV de tubo da CCEB, né, cara? Mas que é isso, acho que acabou, entendeu? Acho que a gente falou... O PlayStation 3 acabou, não. Olha, como... Falei, rapaz, isso aí, rapaz. Você dá acabou chance, de verdade, cara, tá, né? Com uma piada, cara. acabou de verdade, e eu acho que valeu aqui, foi um papo descontraído, papo do daquele papinho de bar sobre o console, né? Senna, tu que é o convidado, faz aí teu jabazinho de novo, já tá virando membro honorário já, mas faz teu jabá. Tá quase. Quem for usuário daquela rede social lá, o Twitter, pode me seguir, @SennaCorumada. Eu tenho também um fórum, eu acabei não falando na outra vez, né? Pra quem curte Tokusatsu, tipo Jaspion, Jiraiya, Giban, essa galera que explode e sai faísca, né? É só acessar o tokusatsu.com.br e é isso aí. Oh, show! Então é isso, né, galera? Acabou. Até semana que vem. Beijo no ombro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo no ombro. Nossa, beijo no ombro. Me senti um velho agora.